31 79,03, controle 120, decimal 8. Prisuno 79, copiou? De base pela direita, dá 17. Colagem pistão 1140 graus 089. Mike Echo Delta, on the ground at 04, vacate the runway on your right. Park left traffic. Good morning. Shana 6312, ponte 0 para. Shana 6312, alinha e mantém pistão 0. Para controle? 3 milhas da 197, baixar de travado, quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima tem livre pouso, pistão 17, vento 150 graus 079. Gente, livre pouso, Lima. 4299, decolado 05, controle 208, bom dia. 208, caso 299, bom dia. Vai, 0100. Tráfego agora, posição de 2 horas, 30 milhas, rumo sudoeste. O cruzamento vai se dar em mais 5 minutos. Estou em Salvador, azul 4299. Azul 4299, contato radar na decolagem, subo para o nível 340 na saída da El, após Leda, direto por isso. Subindo para 340, manda El, após Leda, vai voar brinde azul 4299. Aquilo Serra Lima, no solo 06, livre direito, estação na frequência livre, bom dia. Gol 1160, completa final, chama agora a torre 118, décimo 95. Correio 18. 95, bom posto. 18, empregado. Em Salvador, gol 1160, estabilizado em LS. Gol 1160. Repórte marcador 3, pouso baixado travado. Repórterá. Xané 6312, decolado 07, controle 1208. 08, boa. Xané 6312. Xanai 6312, contato radar na decolagem, sul para o nível 350 na saída Fuga, transição Caju. Então, sem restrição, pode voar a Caju? Até a saída Guarda. Ok, Guarda. Please, bom dia. Pressão externa baixada, travado, com o número 60. Livre pouso, pistão 1 a 0, vento 170 graus, 099. Livre pouso 1 a Tango Lima, Kilo Zulu, livre ascensão nível 100, chama agora o centro Recife, 125 decimal 45 alterna, 126 decimal 85. Vitor Alfa, Alfa, controle. Frequência livre, confirmando chamado para pouso. Sente o Papatango Vento Alfa Alfa, frequência livre, no atraso conhecido no setor informado, tem um bom pouso. Papatango Lima Kilo Zulu, controle. Papatango Lima Kilo Zulu, controle, Salvador. Nível 100, chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, alterne 120 decimal 85, bom. Aviso, secundário 126 decimal 85. Bom, 1160, no solo 10, libera a direita, 121 decimal 1, bom dia. Direita 211. Boa noite, minha dela. Então, 3179, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 125, 133, 25, muito obrigado pelo trabalho. Vamos lá. Aracaju, 6302. Ainda negativo. Azul 4299, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne, 133 decimal 10. 251, não poderia continuar alternada. Alternada, 133 decimal 25. 3325, alternada, Azul 4299, obrigado. Xanaia 312, chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, alterne, 126 decimal 85. 345, 685, obrigado. Vamos lá. 3304, a linha e decola, pistão 0, vento 180 graus, 089. Estou no 630, controle de Salvador, sem identificação, desça para o nível 0, 50 na chegada à Mare. Ajuste a altimetria como 090. 3304, decolado ao ISO no meio, controle 1208, bom dia. Muito boa, obrigado. Roda boa, decola, tá 3304. 3304, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída Arbor Elefa. Arbor Elefa, 360, sobe. 304. O 3304 tem alguma chance de voar na prova de Alefa? Autorizado, direto, Alefa. Alefa, obrigado. 630, autorizada a final do terceiro no interesse que foi no 0, desceu para 2 no trem, alto emissão no 0 no meio, repórter está brigando. Era da 10 TAN 3663. TAN 3663, autorizado. Olá, 3304, chama agora o centro Recife, 126-0, alterna 128-8. 260-288, 3304. Lima, tempo no zero. Holanda 3663, decolado às 25, controle 1208, bom dia, bom voo. 308, bom dia. 3663, no perfil da Dael. 3663, contato radar na decolagem, sul para o nível 340, sai da Dael, após Leda, direto Brito. 7340, após Leda, direto Brito. Autorizado direto Leda, da presente? Autorizado. Ano 3859, autorizado decolar pistão na 0, vento 090 graus, meia dúzia de nós. Deve decolar na 0, então 3859. Desce, gol na 630. Gol no 630, completa final 1-1-8, decimal 95. 1895, positivo. 1895, ok. Salvador, o gol 9630, bom dia. Bom dia, gol 9630, continue a aproximação, guarde pista livre. Entendi. Cheque trem, livre pouso, pistão na 0, vento 1-0 graus, 079. 7, está livre pouso, com 16, baixar travado, gol 9630. Decolado 228, controle 1208, bom dia. 1208, bom dia. Trip 5221, após o pouso do Boeing da Gol na curtíssima linha, mantém pistão zero. Tá, 1500. Então 3859, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída Arbor Elefa. 360, Arbor Elefa, 3859. Gol 1621 na sua identificação, desceu para o nível 050 na chegada a bom, ajuste de altímetro no 016. Controle Salvador, acende a identificação, desça para o nível, desça para 3 mil pés na chegada à Mari, ajusta o altímetro no 06. Eu sigo o Guardião 02. Guardião 02, tem livre decolagem, vento 180 graus, 079, proa norte. 1630 no solo, aos 30, a livrar à direita 121 decimal 1, bom dia. Alfa 3, eu sigo mais. Solo, estava deu bom na 630. Oi, o Guardião 02, fora do solo, pro norte. Sim, o Guardião 02, fora do solo, os 3, 1, controle, 120, decimal 8, bom dia. 120, decimal 8, grato, bom dia, Guardião 02. Chama táxi, Kilo Quebec CA. Firme, 35221, autorizado de decolar pistola 0, vento no 20 grau 049. Trolli, Salvador, bom dia, Guardião 02. Guardião 02, bom dia. Tem condições vais ao tempo em Salvador no 016. Com tempo, Guardião 02? Mantenha condições visuais, altímetro em Salvador no 016 na estrutura do controle. Material setor da corrente, apontará para retorno Salvador, Guardião 02. E ingresso familiar de pronto. O 5221 pode chamar o controle? 5221, decolado aos 33, controle 1208. 208, 5221. Conta aqui. Conta. Mono 3325. Controle Salvador, 35221, decolado no perfil da Arbona, você escuta. 35221, contato radar na decolagem, sub para o nível 200 na saída da Arbona. 200, quando possível, coordena para a gente vital da conquista direto, por gentileza. Aguarde. Então, 389 meia, autorizada final do procedimento elétrico. Serviço no 0, deixa para 2 mil pés. Alto entrou no 0 no meia, reposto estabilizado. Kilo Quebec CA chama a torre? Ó, Kilo Quebec CA tem livre decolagem. Pista 1 a 7, vento 140 graus 059. Quebec sem ar decolado. Kilo, Quebec sem ar decolado aos 36, controle 1208. 208, obrigado. Bom dia, o Kilo Quebec Serra. Passando Kilo Quebec Serra, bom dia, mantém condições várias. O número PS do corredor Axé, reporte fora da barra. Poderia voar direto no 500? Ainda mantém o número PS da guarda? Mantendo o número, o Quebec Serra vai manter até o destino. Então, 3859, chama agora o centro Recife, 126, decimal 0, alter, 128, decimal 8. 1260, terra 258, terra 3259, bom dia. Vamos lá. O número 48, controle Salvador, acende a identificação, desça para o nível 050 na chegada à mare, ajuste altímetro no 0 no meio. Autorizado, tá. Confirma. 21, deixa para 3 no pés, altímetro no 0 no meio. No 621, reduz a velocidade, 2, 2, 1, 0 mais. 210, 9, 162. Gol, o número 21, sua vetoração mantém presente pro limite o localizador. Mantém a presente pro limite. Trip 5221, autorizado a presença direto Vitória da Conquista. Autorizado Vitória da Conquista, 5221 grato. Então, 3896, completa o final, chame torre 118, decimal 95. 1895, bom dia, 3896. Gol no 621, desça para 2 no PES, reduz a velocidade no 709, aguardando o vetor final. Só 2000, reduz 179, aguardando o vetor, 621. Qual o número do gol no 621? É o número 2. Vai estar travado. Gol no 621, agora para localizar 2 esquerda, proa 140, reporte estabilizado. 140, reporte estabilizado, 621. Livre pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 05 nós. Formação de tráfego à sua esquerda, o helicóptero mantém 500 pés, não interfere no seu eixo de aproximação. Tem um negativo visual, autorizado pouso, pistão no zero, vento 38, 96. No 648, desça para 3, no pés, altímetro no zero, 16. Ligou 621, estabilizado no SEI da pista 90. Completa sinal, chama agora a torre 118, decimal 95, apenas para informação, operação com radar de rota, por isso a separação das linhas. 283 ou 286? 118, decimal 95. 95. Número 648 está autorizado a final do procedimento LS que foi estando zero dessa para 2 mil pés, reposta estabilizada. Trazer abastecimento, 2 mil pés, reposta estabilizada, 648. Zero, vento 170 graus, 08 nós, informa o tráfego à sua esquerda, um helicóptero 500 pés, não interfere no seu eixo de aproximação. Está vencendo o tráfego, está com trem baixado, travado, livre pouso, pistão 0621. Controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada mais, ajusta o altímetro no 016. Xanar 6319 pronto, bom dia. Faz o bonde da Gol na curtíssima linha e mantém a Xanar 6319. Faz o bonde e mantém na 10, 6319. Quatro controle, Salvador, acione identificação. Trip 5414, contato radar 61 no milha, sudoeste de Salvador. Autorizar a chegada à mar e manter o nível no 30, chame no ideal de descida. Altímetro em Salvador no 01 no meio. Direito, ano 211, bom dia. Xané 6311, decolagem pistão na 0, vento 170 graus, 049. Ainda cola no 0, 6311. No meio, 4-2. Quanto final, torre 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, bom dia. Composto. Posição Xané 6311, decolado aos 5-0, controle 1-2-0-8. 2-0-8, 6311. Senhor Salvador, Xané 6311, bom dia. Número 31, bom dia, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na Serra da Elma, após Leda, direto Bridge. Nível 360, Leda Bridge, pode voar Leda da presente? Autorizado. Certo, Leda 6319. É 35221, volta ao nível 180. Volta ao nível 180. Trip 5221, chama agora o centro, Recife, 126.0, alterne, 128.8. 648, no solo 53. Olha, ele vai à direita 121 no 1. Quem ele vai à direita 121 no 1? Zuno, gol ou no 648. No 121. Quem é gol no 648, Lebrão? Belém ainda com a pista 190, vento 170 graus, 079, azul 9979. Controle Salvador, 3594 no 4, para descida. 3594 no 4, desça para 3 mil pés, altímetro no 016. Para 3 mil com 1036, 54, 14. O Xanay 6250, está autorizado a final do procedimento em LSX previsto no 0, desça para 2 mil pés, altímetro no 016, reporte estabilizado. Controle de Salvador, autorizaria a Prode Duna para o 54 no 430. Negativa número 2, na aproximação, aeronave frente agora 9 milhas R2, 320. Operação com radar em rota, separação mínima 10 mil. Excelente, obrigado. Guardião 02, reporte na final para o Graé. Ajuste Salvador 10, 16, vento 120 graus, 099. Chama a torre. Rádio 106, cheque o rádio. Não consegui copiar nada que o senhor falou. O Guardião 06 tem livre decolagem, vento Salvador 120 graus 07 nós. Reporte para o solo. Azul 9979, decolar 256, controle 120 decima 8. 208, o 9979. Salvador Cargo, the American 238, holding short, ready for departure. American 238 clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees 06 knots. Clear to line up and take off runway 10, American 238. LAW 997 knots. Affirmative. Roger, thank you. Apenas acompanha a posição, nós estamos recebendo informações sobre a sua Guardião 02. Todo solo aos 57, controle 1208. 1208, né? Agora a torre 118, decimal 95. Controle Salvador, bom dia, Guardião 06. Guardião 06, controle Salvador, mantém condições baixas, além do litoral, altímetro no 06. É. 354 no 4, subvetoração, vem na proa 030, limite localizador. 030, já iniciando redução de velocidade, senhor, para melhorar aí. Grato. Janela 311, chama agora centro Recife, 125, décima 1, alterna, 133, décima 25. 1332. America 238, Airborne is 59, departure control 120.80. Roger, 120.80, American 238, bom dia, muito obrigado. Bom dia. ...2000, com no 0 no meio, já iniciou a redução, vai manter 180, senhor. Deve cruzar o curso localizador, nesse vetor. Trip 5414, reassuma a navegação. Prodiduma está autorizado a final do procedimento ILS-XY0, reporte estabilizado. Portará estável no ILS-XY0, 5414. American 23, climbing through 2000 for 360. American Line 23, radio contact on departure, climbing to flight level 360, moment departure, flock transition. Adjust to 360, moment departure, flock transition. Estabilizou 6250. Chama agora a torre 118, decimal 612, correndo, 118, decimal 95. 118, 95, 6250. Salvador, Oceaner, 6250. Oceaner, 6250, posto autorizado no zero, tempo 110 graus, 079, altímetro no zero, no meio, abaixo, travou? Permitivo, baixar travado, livre pouso, piso no zero, Oceaner, 6250. Bom dia, agora estável no localizador, trip 5414. Completa final, chama agora a torre 118, decimal 95, composto. Obrigado, bom dia, senhor. Guardião 06, frequência livre, confirmação local. Torre Salvador, trip 5414, passou o Duna já com campo à vista, estável no... Trip 5414, continua aproximação, aguarda a pista livre, altímetro no zero no meio. Certo. Azul 9979, chama agora o centro, Recife 125, décima 1, alterna 133, décima 25.